O Senhor é nosso pastor e foi quem me ajudou. Me viu no fundo do poço, com suas mãos me resgatou. Paro, penso, reflito a todo um instante. Senhor, não me deixe ser o cara que eu era antes. Tem gente que conhece bem até Apocalipse, não quer saber de seguir o que Deus disse. Me apego na palavra que me serve de guia. Me ver drogado, armado é que o diabo queria. Porque me abandonou, eu era seu melhor amigo. Te dei tudo o que pediu pra você ficar comigo. Eu era seu amigo, agora não sou mais. Pertenço exclusivamente ao príncipe da paz. E digo mais, siga em frente, não olhe pra trás. Prolongue seus dias na terra, respeitando seus pais. Conheça o Espírito Santo e sinta. Abra a porta do seu coração e valorize a sua vida. Santo, não existe ninguém. Erramos muito no passado e no presente erramos também. Vamos viver intensamente a cada segundo. Vale lembrar que somos temporários nesse mundo. Ore, mano, e o impossível acontece. O fardo que era pesado no instante se torna leve. Ele nos entrega pela graça a sua palavra. Vamos buscar, ouvir, entender o que Deus fala. Fomos criados por ele, isso é prova de amor. O inferno é uma escolha, tio, depende de você, Joe. O passado é memória, sigo de glória em glória. No presente vivo e prossigo de glória em glória. O futuro me reserva sua glória em glória. Sua glória em glória. Sigo glória em glória. O passado é memória, sigo de glória em glória. No presente vivo e prossigo de glória em glória. O futuro me reserva sua glória em glória. Sua glória em glória. Sigo glória em glória. Pacificador sou, em guerra eu prego paz. Classifico amor como fim da dor e mais. Sou a resposta afirmativa das interrogações. A carta viva lida em silêncio em meio às multidões. Meus refrões, placa na estrada que indica o caminho. Canções aos corações, a companhia pra quem tá sozinho. Eu fui chamado pra chamar quem só fala e é surdo. Inconformado que não tem mais a forma desse mundo. Quem conserva Deus no peito não apodrece o amor. Quem planta vida em terra morta nunca colher a dor, pelo amor. Chega de atalho que me traz alto furto. Melhor caminho sempre é o seguro, não o mais curto. Por último é também chegar como chegou primeiro. Bem-aventurado tá além de bom aventureiro. Andar tranquilo, correr com preocupação. Pobre no bolso, mas honesto, rico de coração. Responda pra si mesmo de onde vim, pra onde vou. Não pergunte quem sou eu pra mim, pergunte pro eu sou. Quem vive bem, vive além da obrigação. Quem é salvo vive a salvação, perdido a perdição. Melhor é rampa que escada, não é atalho, é estrada. O caminho é pro alto e avante, herói da quebrada. O passado já passou, o presente chegou por graça. De presente ganhei um belo futuro que me aguarda. Passado é memória, sigo de glória em glória. No presente vivo e prossigo de glória em glória. O futuro me reserva sua glória em glória. Sua glória em glória. Sigo glória em glória. Passado é memória, sigo de glória em glória. No presente vivo e prossigo de glória em glória. O futuro me reserva sua glória em glória. Sua glória em glória. Sigo glória em glória.